Diga pra mim, gostosa. Oi, filhas. Vem com a que sou. Acervo News, Jairzinho C10, Zé Ovo, vem com a ação. Portal do Arrocha. A menina tá pra onda e na pista ela detona. Ela não bebe, ela toma. A menina tá pra onda e na pista ela detona. Ela não bebe, ela toma. Ela não bebe, ela toma. Ela não bebe. Oi, ela toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, tá gostosa, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, me treme, é só botar, hein? A menina tá pra onda e na pista ela detona. Oi, ela não bebe, ela toma. A menina tá pra onda e na pista ela detona. Ela não bebe, oi, ela toma. Ela não bebe, ela toma. Ela não bebe, ela toma, toma, toma, toma, toma, vai. Manda baixinho aí. Você que tá combinando com o paredão ligado aí. Alô, bom problemático. Abre o som pra agradecer, viu? Vamos ver se ela aprendeu aí, hein? Vem com a ação. Ó, ó, ó. Menina tá pra onda aí na pista, ela detona. Ela não bebe, ela toma. A menina tá pra onda aí na pista, ela detona. Ela não bebe, ela toma, ela não bebe, ela toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, treme, treme, empurrando tudo, hein, negão? Geraldo da América, tamo junto. FF Tatores. Paredão do Feio com a gente, tamo junto.